Agora, 4 horas e 7 minutos, a revista Sem Fronteiras vai promover aí, já, aliás, né, já está em algum tempo já promovendo esse debate. O debate é Diálogos Sem Fronteiras. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Denis Grelman. O Denis, que é o coordenador e também idealizador desse diálogo. O Denis também é diretor da revista Sem Fronteiras. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Cris. Também acompanhando aqui a nossa querida Lilian Grelman, também lá da revista. Também Carlos Grelman, também nos acompanhando o Denis aqui. Esse ciclo de debates aí já vem acontecendo há alguns anos, né, Denis? Esse ciclo é o primeiro ciclo que a gente está fazendo, mas a gente já está planejando ele desde novembro do ano passado. Então, assim, é um bom tempo, né, de planejamento, e está chegando o grande dia, que agora é sábado ali no Hotel Golden Tulip. Certo, qual que é o objetivo dele? O que vocês pretendem com esse ciclo de debates? O objetivo desse Diálogo Sem Fronteiras, todos os anos vão ser temáticos. Nesse primeiro ano, o tema é a Foz do Iguaçu do futuro, até pela questão dos 100 anos de Foz do Iguaçu. Então, a gente vai estar conversando sobre os temas sobre a Foz do Futuro. Certo. E também, eu estava vendo o material que vocês mandaram aqui para a gente, discutir aqui a rotina das cidades, né, tanto da fronteira, também das cidades aqui da fronteira, o que é movimentação na cidade, o que isso influencia na comunidade em geral. Né, os palestrantes que vão participar aqui são de peso, né? São de peso. Até vou falar alguns. Claro, por favor. Danilo Vendrúsculo, presidente do Codefós, Diogo Buzzi, diretor de política de drogas da Prefeitura de Curitiba, vai tá vindo para Foz, Gilmar Piol, superintendente da Itaipu, para falar sobre o turismo, o Luiz Hoflinger, presidente do Sicredi, vai falar sobre cooperativismo, o Reni Pereira, nosso prefeito, Ronaldo Cáceres, líder comunitário do bairro Porto Belo, vai apresentar o seu projeto, Um Chute para o Futuro, Rion Braga, presidente da Associação Uniamérica, vai apresentar a Foz do Iguaçu como um futuro polo educacional, e o Sérgio Lírio, que está vindo direto de São Paulo, é o redator-chefe da revista Carta Capital. Nunca veio a Foz, então também vai estar conhecendo aqui a fronteira e vai também dar uma palavra lá no Diálogos. O que vocês pretendem com toda essa movimentação aí com esses palestrantes? O que vocês pretendem com esse evento? A ideia é fomentar cada vez mais apresentar esse crescimento da cidade, né? Com o diálogo, com a conversa, a gente acredita que esse debate é necessário. Então, o diálogo vem para esse propósito. E no final, vai ter um coquetel de confraternização, até para os palestrantes e participantes poderem interagir. Porque como o diálogo vai ser em formato TED, até 15 minutos, no final vai ter essa interação para quem quiser ouvir um pouquinho mais, tiver alguma dúvida e quiser aproximar um pouquinho mais com cada palestrante. E até para quem não tem conhecimento, Denis, como que é esse formato TED? O formato TED é aquele formato mais direto, vai ser de 15 a 18 minutos cada palestra. Então, esse formato mais dinâmico. Então, para não ser aquelas palestras um pouquinho mais demoradas, que o pessoal acha até chato, então a gente quer realmente fazer um evento dinâmico. Por isso que é o formato TED. Também vai estar ao vivo a transmissão via streaming pelo portal H2Foz. Então, para quem não... como as inscrições já foram encerradas, para quem quiser acompanhar o Diálogo Sem Fronteiras, vai poder entrar no h2foz.com.br, que também vai ter a transmissão via online. E esse formato também, esse formato TED, ele permite até uma interação maior, porque como são vários palestrantes, a pessoa tem um aproveitamento melhor e depois, né, da palestra pode ter essa interação, né, com o certeza. Pessoal. Com certeza, a ideia é realmente dar uma dimensão, às vezes para quem não tem uma dimensão geral do que é Foz do Iguaçu, então a ideia do Diálogos é realmente isso. Vários temas para a pessoa sair dali já com uma opinião, pelo menos uma opinião formada sobre o assunto. E o que é para vocês, Denis, para Sem Fronteiras, Foz do Iguaçu, nesses 100 anos da cidade? Como é que vocês estão vendo a cidade hoje? A gente está muito contente, a gente vê uma cidade com um crescimento muito grande. Você vê também a cidade se tornando um polo educacional, virando uma cidade de turismo de compras, né, com o Sudeste, essa integração com o Porto Iguaçu. Então, a revista acredita muito nisso, nessa integração da região trinacional. A importância, a Sem Fronteiras tem um peso muito grande aqui para Foz do Iguaçu, né? Principalmente nesse ano do centenário, vocês também completando aí já um bom tempo de estrada, também tem uma participação muito grande aqui, né, no andamento da cidade. Já são 9 anos, né, de circulação, completamos as 100 edições em janeiro, 100 edições ininterruptas, não falhamos nenhum mês, é um motivo de muito orgulho. E é uma revista 100% iguaçuense. Ela nasceu já com o propósito da integração trinacional e cada mês a gente acredita e trabalha para fortalecer isso. Em tempos em que o pessoal reclama muito do mercado de comunicação, né, da dificuldade em se manter um veículo de comunicação, a revista Sem Fronteiras faz essa diferença, né, Denis? São 10 anos aí já praticamente aí, agora, e tendo esse privilégio de fazer parte da história de Foz do Iguaçu no centenário da cidade. Com certeza, a revista nasceu de forma independente e continuou desde então. Então a revista, esse ano a gente também lançou nosso portal, portalsemfronteiras.com, que aumentamos nossa presença na internet, também lançamos a Sem Fronteiras TV, que é a nossa TV, né, na internet, então cada vez mais estamos procurando evolução. Não estamos contentes, queremos crescer mais, e isso a gente vai fazer cada mês, graças à nossa equipe. Vocês receberam um prêmio aí recentemente, né? Eu li alguma coisa, né? Até a Lilian Grel presente aqui, né? Ele falou assim, puxa, tá sendo premiado, levando aí realmente Sem Fronteiras mesmo a revista, né? Sim, conseguimos pelo terceiro ano consecutivo, é a revista mais premiada do Estado do Paraná, pela Associação de Jornais e Revistas do Estado do Paraná. É um motivo de muito orgulho para nós, para a revista. E também já na próxima edição vai ter uma exclusiva com o Jorge Samek. O pessoal vai poder estar acompanhando, vai ter uma entrevista Papo Sério com o Jorge Samek, exclusiva na próxima edição, para os 100 anos de Foz do Iguaçu. Ô, Denis, esse pessoal que vem aqui para essas palestras, dá para adiantar o assunto? Assim, eu sei que não dá mais para fazer inscrições, mas mesmo quem quiser acompanhar pela internet, dá para adiantar alguns assuntos aí que esse pessoal vai discutir? No caso do prefeito Reni Pereira, ele não vem só na qualidade de prefeito também, né? Cada um vai ter um tema. Então, por exemplo, Danilo vai falar sobre os projetos do Codefós, explicar um pouquinho o Codefós para a cidade. Diogo Buzzi, política de drogas. Gilmar Piola, turismo. Luiz Soflinger, cooperativismo. Reni Pereira, sobre o desenvolvimento e os projetos para a cidade. Ronaldo Castri, sobre o terceiro setor. Rion Braga, educação. E o Sérgio Liro, comunicação. Vai trazer uma visão mais de São Paulo, né? Como que está esse novo momento da comunicação. Depois dos processos de junho, tem várias coisas acontecendo. Então, o Sérgio Liro vai mostrar um pouquinho isso para a gente. O Ronaldo Castro, como você já falou, você inclusive nos apresentou, foi uma sugestão sua aqui, que esse projeto que ele tem lá, né, com os meninos lá da região norte da cidade, do Porto Belo, exato, um trabalho muito bacana. A gente acompanhou esse trabalho dele aqui, e esse terceiro setor, ele está realmente mostrando muita força, né? Muita força. Só aqui em Foz do Iguaçu, né, mas aqui dá para a gente destacar o trabalho, né, desse pessoal das ONGs. E é muito legal a questão do Ronaldo, que é uma pessoa que nasceu na cidade, nasceu no bairro Porto Belo e mora desde então. Então é realmente uma pessoa engajada, querendo mudar a realidade. E ele mostra que não precisa ter dinheiro para fazer isso acontecer. Precisa de muita vontade, isso precisa, é muita determinação. Então o Ronaldo, assim, ele é um exemplo, né, para nós iguaçuenses. E a gente acredita muito nesse projeto, um chute para o futuro. Falando aí em chute, o Ronaldo, a gente já está respirando aí Copa do Mundo, né? Foz do Iguaçu totalmente envolvido, né? Recebendo, já deve receber nos próximos dias a seleção sul-coreana. A Sem Fronteiras veio com alguma edição especial para a Copa? Como é que vocês, que estão se programando para isso? A gente está trabalhando com um diferencial para trazer um pouquinho de curiosidades da Coreia do Sul. Mostrar também que a Coreia vai ser nossa terceira seleção, como não temos o Paraguai na Copa. Exatamente. Então agora é Brasil, Argentina e Coreia do Sul. Exato. Então vamos continuar com três seleções. Infelizmente o Paraguai não está nessa. Mas a gente está com uma edição bem legal também de curiosidades, né? Buscar um diferencial. Porque a revista, como é mensal, ela precisa sempre buscar o diferente. Não ir na onda de que todo mundo está falando. Então a gente vai realmente fazer esse diferencial. Então, já vamos nos prepararmos aí para receber essa edição especial da revista Sem Fronteira no mês de junho, né? Agora acabou de sair a edição de maio, né? Então, esperando, já estou na expectativa de receber a edição de junho, né? Para mostrar o envolvimento de vocês com a certeza. Copa do Mundo ela também. Ela está com um formato diferenciado, essa de junho. Ela vai ser dividida em três sessões: a Foz do passado, do presente e a do futuro, que vai ser resultado da conversa do Diálogos. Então vai ser uma edição histórica, muito especial. A gente está trabalhando já faz um ano, que a gente tem um projeto 85851 Foz 100 Anos, que iniciamos lá em junho de 2013, vai até agora, junho de 2014, todos os meses a gente teve um tema. Então pegamos o resultado desse trabalho e estamos apresentando agora a edição de junho especialíssima. Mais que especial, porque além do evento Copa do Mundo, tem o centenário da cidade, né? Tem o centenário, e já o Diálogos é o nosso terceiro presente para a cidade. Tivemos primeiro o clipe, né, Isso é Foz do Iguaçu, agora é 85, o projeto Foz 85851, o Diálogo Sem Fronteiras e depois o especial 100 anos Foz, que é a edição de junho. Tá certo, Nando. Que bom, então. Vamos só relembrar, então, as inscrições para o ciclo de palestras já está encerrado, mas o pessoal vai poder acompanhar, né? Vai poder acompanhar via o portal h2foz.com.br, vai ter streaming ao vivo, vai estar bem legal. Espero que o pessoal curta e interaja também. É, então, e acontece no dia... Sábado, agora, dia 7, nesse sábado, nesse já, sábado, a partir das 3 horas. A partir das 3 da tarde, já vai estar tá acontecendo o Diálogo Sem Fronteiras. Então, sucesso, então, em mais esse muito evento obrigado, de vocês. Obrigada, Lília. Obrigada, Carlos, também pela presença de vocês aqui. Ele sabe que a casa aqui é de vocês, né? Muito obrigado. Agradeço também a equipe da revista, né, que está se dobrando e desdobrando para fazer esse especial da FOS 100 anos, realizar o Diálogo Sem Fronteiras. E também todos os nossos leitores. Muito obrigado também aos ouvintes da CBN Foz. Então tá, então fica o convite para você acompanhar pela internet, então, o ciclo de palestras Diálogos Sem Fronteiras, promovido aí pela revista Sem Fronteiras. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br.